Lei 3/04 de 3 de setembro, que é a lei de base de fomento habitacional, incumbiu ao Executivo a aprovação das diretivas para a elaboração dos programas e projetos de construção de habitação social e a sua implementação a nível regional e local. Em Luanda, por exemplo, o decreto 87/07 de 26 de setembro determinou as reservas fundiárias a serem utilizadas pelo Governo Provincial de Luanda para fins de promoção habitacional. São parcelas de terra que se localizam hoje na parte mais a norte de Luanda, que firme a zona de Kikuchi, Sapu, Benfica, Kazenga, Samizanga e Zamba. Mas aqui vamos falar apenas do Zamba, porque é para isto que define. Ora bem, o Zamba é uma circunscrição, uma reserva colocada à disposição do Governo da província de Luanda para fins de promoção habitacional. É uma reserva fundiária localizada numa zona que se denominou zona de expansão pela Resolução número 27 de 2000, que aprova o Plano de Gestão de Crescimento Urbano do Luanda. Os terrenos concedidos ou reconhecidos foram abrigo desta lei de equidade de utilidade pública, ou seja, o Zamba, minhas senhoras e meus senhores, constitui uma circunscrição territorial para edificação de obras para fins edificações de obras para acolher as pessoas retiradas em zonas de risco e para aquelas pessoas a quem aqui preenchem determinados requisitos legais para poderem aceder a elas. Ora bem, o que se tem vivido lá, pelo menos até a este momento, é o seguinte. Apesar de ser um terreno qualificado e reservado para fins habitacionais, são terrenos onde há camponeses. São terrenos onde há camponeses. Muitos desses camponeses, sem mais possibilidade para levarem a cabo as suas tarefas, vão vendendo. Eles vão vendendo aos privados, e, de forma desordenada, vão surgindo também associações reconhecidas de direito ou não, ou seja, associações de fato, que se vão unindo a esses camponeses para venderem terreno que é do Estado, porque está reservado para um fim que o Estado já definiu. Estamos perante verdadeiros poderes paralelos, meus senhores e minhas senhoras, ou seja, no Zamba existem entidades que não são de direito, são de fato, que exercem as mesmas funções que o Estado, no caso das administrações, deveriam exercer, que é loteamento de terreno, arruamentos, etc. Ora, relativamente aos camponeses, é necessário distinguir aqui dois aspectos. E isto é fundamental porque, embora tenha sido, acredito eu, abordado no outro painel, é necessário distinguir o camponês individualmente e o camponês enquanto sendo membro integrante de uma comunidade tradicional. Se eu quiser fazer uma larva em qualquer parte da mola e assim o fizer, ou seja, assim concretizar, eu não estou a exercer um direito consuetudinário. Ou seja, vamos recuar. A Constituição da República de Angola diz que a terra é do Estado. Até aí, parece que a situação não levanta escolha, ou seja, não levanta dúvida. Também reconhece que, antes da existência do Estado, as pessoas já existiam. Exatamente. E tinham regras próprias de autogovernação, é o tal direito costumeiro. Ora, essas pessoas reunidas, tendo em conta as formas de vivência comum, seus hábitos, seus costumes, têm a sua tutela constitucional bem definida. São comunidades tradicionais. E, em virtude disto, a administração não lhes deve conceder terreno, a administração deve reconhecer a existência deles, de modo não só a limitar as atividades deles, porque muitas vezes eles extravasam, as suas atividades extravasam aquilo que a lei estabelece, mas por outro lado também garantir a proteção relativamente aos ocupantes ilegais, os oportunistas. Ora bem, se o camponês faz parte desta comunidade local, então o direito aqui é único. Todos aqueles camponeses que normalmente se subordinam ao poder do sol exercem um direito comum sobre toda aquela parcela de terra pertencente àquela comunidade, e cada um deles tem direitos individuais sobre a sua parcela dentro daquilo que é conjunto. Diferentemente, eu, indivíduo, por exemplo, vivo cá em Luanda, tem a sua lava numa determinada circunscrição que do nosso país, e o Estado estiver a prestar aquele terreno para outros fins. Neste caso, este cidadão, que é camponês, apesar de viver em zona urbana, não está dentro daquela comunidade tradicional, não, o seu direito, a sua ocupação não merece ser tutela legal se não for nos termos da lei. Ou seja, a ocupação que ele faz já não pode ser com base em costume, porque ele não faz parte da comunidade tradicional. Tem que ser com base na lei. O que a lei estabelece? Que quando o cidadão precisar de uma parcela de terra para um certo fim, tem que requerer a entidades competentes que lhe vão conceder, por exemplo, o direito de superfície. Portanto, isto para dizer o quê? Que durante as minhas pesquisas, para escrever a obra, já agora aproveito publicitá-la, que é intitulada Quando a Ocupação de Terreno é Ilegal, está aí à venda nas livrarias. Durante as minhas pesquisas, dizia, constatei que na zona dos Andes existiam, de facto, algumas comunidades tradicionais, mas também algumas pessoas foram lá habitar. Ou então, até nem foram lá habitar, mas têm lá as suas lavras, mas fora dos parâmetros que a lei estabelece. Relativamente às comunidades tradicionais, devem ser reconhecidos direito, como disse há pouco. Quanto àquelas pessoas que apenas foram lá porque pretendem cultivar, ora, aquela zona constitui uma reserva. Se constitui uma reserva, e uma reserva habitacional, quer dizer que o fim para o qual está destinado é para a construção de habitações. E são habitações através da construção dirigida ou através de habitações que o Estado constrói e depois vai conceder às pessoas que adquirem o organismo. Quer dizer que aquela pessoa que está lá, como se, porque viu que é a oportunidade de cultivar lá e não seguiu as orientações legais para aí estar, esta sua ocupação é ilegal. Mas o que eu tenho visto é que algumas pessoas, o que é que eles fazem? Porque já compreenderam que, afinal de contas, as coisas não são como eles queriam, começaram a vender essas parcelas de terra. E vender a quem? Vender as pessoas, as empresas que pretendam construir fábricas, condomínios, etc. Foram vender. E essas pessoas, o que é que eles usam como título? É uma simples declaração de cedência. Eu, fulano de tal, que ocupa a parcela de terra situada no sítio X, declara vender ao senhor fulano de tal, ao ceder. Eles até não dizem vender, dizem ceder, e nem dizem sequer a quantia. E a pessoa vai lá comprar e diz assim, senhor, uma boa oportunidade, eu vou comprar, vou me instalar aqui. Primeiro, se você construir lá uma fábrica, está, por um lado, a fugir aquilo que é o fim para o qual a área dos anos foi estabelecida. É para reserva habitacional. Só aí já está a cometer uma infração. Em segundo lugar, este contrato, ou seja, esta cedência é válida? Não é. Por quê? Porque aquela pessoa que ocupou uma parcela de terra fora do estrado do que a lei estabelece, não tem uma posse legal válida. Senhoras e senhores, não vale ao nível do direito angolano dizer assim que a terra é de quem ocupa primeiro, é do mais esperto. Não há nada disso. A terra é o Estado. E o Estado, ao Estado, impõe-se definir medidas para a aquisição de parcelas de terra. Relativamente às comunidades tradicionais, as comunidades tradicionais, nos termos da lei, apenas têm o direito de ocupar a parcela de terra para fins da sua sustentabilidade. Se algum dia ele deixar de cultivar ou preferir cultivar na outra área, tem que abandonar o terreno. De graça recebeu, de graça tem que restituir. Isto é por causa do princípio da inasticidade, ou seja, o facto de estar em uma comunidade tradicional naquele espaço faz com que o direito de propriedade originária do Estado se comprima. Ou seja, o Estado é propriedade de terreno, sim senhor, mas enquanto estiver em uma comunidade tradicional a viver, esse direito está limitado. Mas tão logo essa comunidade se retira dali, esse direito originário volta para o Estado. Ou seja, o Estado recupera a plenitude dos seus direitos de uso, fruição e disposição sobre aquele terreno. Mas o que os oportunistas fazem? Organizam-se em associações. Dizem que são associações de defesa dos camponeses. Então, a partir daí, entram em conluio, em contato com o camponês. E vendem essa parcela de terra. Ou seja, a associação passa a servir como se fosse um mandatário dos camponeses. Que vai vender a parcela de terra. Esse dinheiro não vai para o bolso do camponês. Vai para o bolso da associação. E a associação depois é que vai repartir com o camponês. Há aqui dois aspectos muito importantes. Em primeiro lugar, essa associação não tem, sobretudo, as associações não reconhecidas juridicamente. Esses não podem vender a parcela de terra. Por outro lado, o camponês, ainda que se tratasse apenas do camponês, este camponês não teria direito de vender a sua parcela de terra porque ela recebeu de modo gratuito. Se você receber de modo gratuito para ela cultivar, para garantir a sua sustentação, você não pode vender, porque não foi para esse fim que lhe foi concedido. Não lhe foi concedido para fins comerciais. Mas, essas associações, como acabei de dizer, acabam por vender essas parcelas de terra e não são parcelas pequenas. Não são, não. Tanto é que dá-lhes a possibilidade de se tornarem verdadeiros poderes paralelos, ou seja, essa parcela de terra é desventalhona, não é? E depois fazem armamento, ou seja, seguem os passos próprios que as administrações devem seguir para a organização em outras áreas. Eles fazem as organizações como poderes. Portanto, é uma situação muito preocupante que nós temos, que deve envolver a atuação de todas as entidades de direito no sentido de suporte ao resto. O Estado tem mecanismos. Perdão. O Estado tem mecanismos jurídicos capazes de frear isto. Isto não. São situações que não devem ser resolvidas em sede de direito criminal. Pelo menos hoje. Mas em sede de direito administrativo. A lei de terras diz quais são os direitos fundiários que existem, qual é o seu modo de constituição, transmissão e extinção. Ah. Estabelece também que é nulo todo aquele contrato que viola esses procedimentos. Mas o que eu tenho visto é que o indivíduo ele já tem uma declaração de cedência de terreno. Só essa declaração que constitui no fundo o contrato. Essa declaração de cedência de terreno não tem valor jurídico. E ele já dirige a administração, uma casa. Por favor. Ok. Vamos ver. Vamos gerir o tempo, por favor. Ele dirige uma carta à administração, anexando esse documento. A dizer que ele adquiriu do fulano Cicrano este terreno. E a administração não se pronuncia. Há pouco tempo nós falámos sobre os atos, os indiferimentos tardios. Minhas senhoras, é fácil Em caso de concessão de terrenos, quando a administração não se pronuncia, significa indeferimento tácito, ou seja, o seu pedido não foi deferido. Se bem que, na lógica, na prática, quem cala consente. Mas no que diz respeito à concessão de terrenos, não é assim. Então, a administração, tão logo se aperceba que existe aí um indivíduo juntou um documento de residência de terreno numa área que é de reserva do Estado, imediatamente devia atuar e constituir transgressão administrativa ou comprar um terreno sem aquilo que a lei estabelece. Muito obrigado.